Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Sol sustenido menor com seus intervalos, ok? Dando continuidade ao que estamos trabalhando anteriormente, né? Esses intervalos deverão ser tocados e cantados ao mesmo tempo para educar o ouvido aí harmonicamente e melodicamente. Melodicamente quando a gente toca nota por nota e harmonicamente quando tocamos os mesmos ao mesmo tempo, ok pessoal? Na lateral deste blog temos em categorias a parte de intervalos, basta a pessoa clicar ali, será direcionado para páginas onde temos todos os outros exercícios para com as outras escalas, ok pessoal? Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.